aplaudo o nome de Jesus. Aplaudo esse nome poderoso. Te bendizemos, Senhor. Minha alma, bendiga o nome do Senhor. Aleluia.